noite, por 714, 14.01, 0.1. Boa noite, 714, está livre, a linha é decolada. Pista no 0, vento 090 graus com 09 nós. 090 com 09, a linha é decolada, 0, por 714. Copiou 350. 350 está autorizado para Maceió, gol 994, via Peruísque 58 até Orago, após direto Maceió, decluda 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5463, controle 120, decimal 8. Decola 4-4, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, grato, voo no 7-4. Controle Salvador, boa noite, voo no 7-4, na Puca, Jamo. Corona 714, contato radar, Silvara nível 230, sai da PUCA. 230, PUCA, Corona 714. Tá 3152. Índia, Pátio, Índia, Alfa, Torre, 118.95, no ponto de espera, 1015, QNH, 3152. 2352 está livre, a linha em decolada, pistão no zero, vento 090 graus com 09 nós. A linha em decola, outra 3152. O 1714, chame Recife 2545, alterno 2685. Recife 2545, alterno 2085, grato 1714. 50, controle 120, decimal 8, tamo ruim, boa noite. 208 com controle, muito boa noite, 3153. Então 3152, contato radar, voltar a nível 330 da saída PUCA. 330 na PUCA, ou 3152. 131952. Chame Recife 2545, alterne 2685. 94, para chamamento, 182195. Deixa eu chamar reporte táxi, Globo 994. Portugal 024. Portugal 024, to copy, contact frequency 118.95. Portugal 024, to Lima, Papa, Patango, Atlanta 3708, copy. Copy. Ready for copy, go ahead. 496 para Sierra Bravo, Jato Papá, 370, pronto. Para João Pessoa, autorizado 370, Jump, UISP 58, decolado ao 10, primeira curva esquerda, sai da Fuca, transição Caju, onde interceptará a aerovia, controle 120, acima 8 e 345465. Correto, pode pôr para posicionamento. Por favor, o Air Portugal, vira o seu fone, está em tocar o telefone. Air Portugal, we contact the center, we request your squawk. Wait a moment until your squawk arrives for us. Ok. Portugal 024, ready for copy? Portugal 024, galera. 024 to Lima Papapá Tango, clear the flight level 370 via Upper 101 to Natal after confirm the flight going route, because of runway 10 after left turn, book a departure, depart transition. Salvador departure frequency 120.8 and squawk 5474. Então, 024, clear to destination Lima, Papa Tango, flight level 370, upper zoom 10, until Natal, then flight plan route, runway 10, left turn, book a depart transition, frequency 120.8, squawk 5474. Portugal 024, with back right, still watch ready for pushing standard. Bravo. zero to four, request pushing start. Pushing start, request ready for text, Portugal 024. Okay, pushing start, report ready for text. Nove nove quatro, decolado 1-1, controle 120.8. 208, 1994, boa noite.